sobre a terra, enterra nossa esperança. Tudo é decidido, corrompido ao peso da balança. Extravasa, trava a guerra entre silêncio e ignorância. Dispensa quem tem crença, expõe o peito em frente à lança. Magnético, patético, lançada a fauna pra caçar. Prato predileto pro sistema eliminar. Ao calor do sol, demônios sobrevoam. Início do fim, anjos no céu retoam. Cruéis serão os dias, bem pior que o genocídio. Gritos ranger de dentes sem antiofídico. Tempos de paz se ausentou. Retroflex na escuridão, vão sentir o gosto da dor. Burocráticos, fanáticos, imortais só no inferno. Cara de Gabriel com capeta dentro do terno. Não querem morte, querem almas no lago de fogo. Engolindo o próprio sangue num transe periculoso. As trombetas soarão, marcarão o fim dos maus. Idólatras acomodados vão saber quem é Baal. Desgostos serão lembrados, deixarão prazer da carne. Tridente cravado sem morte, sofrerá queimando no ar. Ele virá com sua ira, olhos pegando fogo, buscar o seu povo. A mentira tem seu troco, eu tenho pena dos rivais, dos tais que falam de paz. A máscara cairá junto com Satanás. Vai sentir o peso da mão de Jeová quando se manifestar sobre as máscaras que tentam a verdade tapar. Não escapará da ira que virá do céu. Anjo de dentes, quem ficar vai ser cruel. Vai sentir o peso da mão de Jeová quando se manifestar sobre as máscaras que tentam a verdade tapar. Não escapará da ira que virá do céu. Anjo de dentes, quem ficar vai ser cruel. Por trás do véu tem mais justiça do que no tribunal. Se a lei é cega, pesa as libras, vira estampa no plano real. Se orienta que o destino é prático, apenas pro ventríloco queimado em caixão de plástico. Produto paralelo, genético inferior, parar na esteira do trator, vira pó no incinerador. Não, tô devagar e o coração persiste, sendo a única engrenagem da máquina que resiste. Atrocidades lastimáveis, destaque estupendo, e a biologia nuclear contemplar. Fome crescendo no berço da miséria, sem poder pra faculdade. Graduado, doutorado, em necessidade, mas ainda mantenho preso minhas aberrações mentais em pleno condicionamento. Isso aqui me satisfaz. Alegoria da caverna, não, não muda esse cenário. Ao contrário, enforca mais um em transe imaginário. Tô apenas desviando da extinção, irmão. Sem exceção, todos têm direito à salvação. Destino incerto, fogo no céu, solo aberto. Conveniado ao diabo, a agonia vem sempre anexo. Vai sentir o peso da mão de Jeová quando se manifestar sobre as máscaras que tentam a verdade tapar. Não escapará da ira que virá do céu. Anjo de dentes, quem ficar vai ser cruel. Vai sentir o peso da mão de Jeová quando se manifestar sobre as máscaras que tentam a verdade tapar. Não escapará da ira que virá do céu. Anjo de dentes, quem ficar vai ser cruel.